dando prosseguimento a este tema, desenvolveremos nesta oportunidade o cotidiano, o dia a dia desses 500 mil habitantes que fazem parte deste município com uma área de 130 quilômetros quadrados. É considerada esta cidade como uma cidade muito rica, muito importante. E então nós vejamos o porquê disto. E no ano 2000, já iniciando o século XXI, foi realizado um relatório feito pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, neste relatório foi observado que a cidade de Niterói é colocada em terceiro lugar como o município de maior índice de desenvolvimento humano entre os municípios do território nacional. Já no ano 2010, foi realizado um censo demográfico, e neste censo, feito pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi observado que a cidade de Niterói apresenta o maior renda per capita domiciliar do Brasil, dentro de R$ 2.031. E ainda mais, que 43% dos cidadãos niteroenses estão inseridos dentro da chamada classe A da nossa pirâmide social. E ainda há outro fato, que 100% dos nossos domicílios, das nossas residências, recebem a água tratada, e 75% do esgoto tratado. Então vocês podem tirar a conclusão de que porque eu lhes disse que é uma região rica por excelência. E isto é muito importante para o contexto nacional e para o contexto fluminense. Vamos mostrar para vocês agora o transporte urbano do dia a dia dos nossos niteroenses, dos nossos cidadãos de Niterói. As empresas que fazem esta conexão, que fazem a ligação destes bairros com o centro de Niterói, são todas empresas particulares. Então, esse deslocamento dos ônibus e o deslocamento dos micro-ônibus, então nesse serviço público que é feito dentro de Niterói, tem como ponto final, quase todas as linhas, em torno de 50 linhas, o terminal João Goulart, terminal rodoviário João Goulart. E neste terminal também nós recebemos um número significativo de linhas que vêm de São Gonçalo, ônibus que vêm de Araruama, de Maricá, de Itaboraí, do Rio de Janeiro, da região de Nova Iguaçu, São João de Meriti, Duque de Caxias, e fazendo com que mais de 300 mil pessoas de segunda a sexta-feira se beneficiem deste terminal na busca, então, do seu veículo para ir para suas residências. Os ônibus intramunicipais são ônibus que muitos apresentam, por exemplo, o ar refrigerado. E vários deles também são movidos de meios para locomover o nosso cadeirante. Então, são apropriados para levar os nossos cadeirantes. Principalmente os ônibus maiores. Dentro também do sistema de transporte, nós vamos verificar que há um número significativo de táxis e número também de empresas rent-a-car, onde você pode então alugar o seu automóvel para você ter fazer uma visita aos principais pontos turísticos e visitar a nossa cidade, os nossos bairros de Niterói. Há também uma rodoviária estadual. Esta rodoviária é a rodoviária Roberto Silveira, que recebe um número bastante importante de veículos de várias empresas que se deslocam para outros estados, então interestaduais, e para todos os municípios, portanto intermunicipais, que são todos veículos com ar refrigerado, são veículos de luxo, que fazem então esta ligação com principalmente o estado do Espírito Santo, o estado de São Paulo e o estado de Minas. Existem também algumas empresas que fazem a ligação com o Rio de Janeiro, então ligação intermunicipal, passando pela ponte Rio-Niterói. Então essa é a nossa estrutura de transporte urbano, intramunicipal e intermunicipal e do interestadual dentro do nosso município. No setor marítimo, duas rotas são aqui encontradas. Primeiro, aquela que vai ligar a região do Martim Afonso de Souza, ou a Praça Araribói, também outro nome que se dá, à Praça 15 através de barcas. São barcas, excelentes barcas, que levam em torno de 2 mil passageiros e levam em torno de 20 minutos fazendo esse percurso, e que inclusive nós temos também bancos especiais para os deficientes. E a outra rota que faz a ligação entre a região do bairro de próximo de São Francisco, que são as Charitas, até a Praça 15, no Rio de Janeiro. São os catamarãs menores que fazem, e é seletiva esse tipo de transporte da região das Charitas até a Praça 15, no Rio de Janeiro. Então este é o transporte marítimo e terrestre do nosso município. Agora vamos ver o setor secundário, as nossas indústrias. E a principal indústria aqui de Niterói é a indústria naval. E na Ponta da Areia nós temos então um número de empresas que fazem, então, esta indústria naval, que é muito importante para o nosso desenvolvimento. E, claro, no setor terciário, nós vamos encontrar, então, o comércio. Então, este comércio, que é muito importante para nós, é a pujança da nossa renda dentro do município. É preponderante para todos nós, dentro do centro de Niterói, como também dentro dos bairros da nossa cidade. Principalmente os bairros mais desenvolvidos, como, por exemplo, Icaraí, São Francisco, São Charitas, o bairro do Fonseca, o Ingá e etc. Três grandes shoppings estão inseridos na parte central, no centro de Niterói, que é o Niterói Shopping, Plaza Shopping e o Bem Market. O Bem Market, por exemplo, está dentro da Orla Guanabarina. E ali, então, nós temos a paisagem da Guanabara, que nós podemos usufruir dentro deste supermercado, com estacionamento e muitas lojas e uma área, inclusive, de alimentação que nós ali encontramos. O Niterói Shopping também temos uma área de estacionamento, temos uma área de alimentação e várias lojas ali encontradas, fora as outras lojas, outras salas, onde você vai encontrar também a presença de médicos, de odontólogos, de advogados que estão dentro deste Niterói Shopping. E, finalmente, o Plaza Shopping, que é o mais importante, com 5 pisos e 3 pisos para estacionamento e 2 áreas para alimentação, tanto restaurantes para o almoço, como também para lanches. Nós aqui encontramos uma gama muito, muito grande, muito interessante, muito importante para as pessoas que se dirigem não só para fazer lazer, como para fazer compras e para visitar esta região, ou só para fazer o seu lanche ou usufruir dos restaurantes aqui existentes, além do lazer com os cinemas que nós temos dentro do Plaza Shopping. Aliás, também nós temos dentro do Bem Market e dentro do Niterói Shopping. Então, há uma preponderância nas lojas de todos desses shoppings, do vestuário feminino e do eletrodoméstico, principalmente no Plaza Shopping, em que nós ali vamos encontrar, e uma gama também considerável de outros tipos de lojas que você encontra dentro do shopping em Niterói. Dentro também da região de Caraí, você vai encontrar alguns shoppings menores, mas que têm uma importância vital para o desenvolvimento daquele bairro, que eu reputo como dos mais importantes, junto com São Francisco e Charitas e Ingá, dentro de Niterói. E o restante, então, do comércio, na parte, por exemplo, do centro de Niterói, nós temos uma preponderância em cima do setor vestuário feminino, a presença de muitas empresas, de muitas lojas de calçadistas. Há uma rua dentro no centro de Niterói que você vai encontrar, então, muitas lojas que oferecem, então, móveis de tudo quanto é qualidade, lojas de computação, muitas lojas também de eletrodomésticos. E há um número gigantesco hoje que foi sendo paulatino, isso aqui dentro de Niterói, de drogarias que são encontradas em grande número, não só dentro do centro de Niterói, como também em todos os bairros desta cidade. Então, além deste comércio, que é muito importante, outras lojas você também vai encontrar com outros tipos de empresas que fazem então o seu comércio dentro não só do bairro, como também no centro de Niterói. Além disso, nós vamos encontrar um número muito significativo de restaurantes à la carte, restaurante self-service, não só dentro do centro de Niterói, como também dentro dos bairros, inclusive bairro, por exemplo, como Jurujuba, em que a gastronomia é ligada aos frutos do mar. Muitos restaurantes dentro das Charitas, dentro de São Francisco, dentro de Caraí, e outros bairros, inclusive no Fonseca também nós temos. E, então, estes restaurantes com iguarias muito sofisticadas, inclusive alguns restaurantes com uma gastronomia ligada, por exemplo, à comida chinesa, comida japonesa, à comida portuguesa, italiana, e que nos chama muito a atenção dentro não só do centro de Niterói, como também dentro dos bairros que você pode visitar. E eu gostei de chamar a atenção de um restaurante que é sui generis dentro do centro de Niterói, que se localiza na área de Ponta da Areia, no chamado região de Portugal Pequeno. É numa área de pescado, um mercado de pescado, em que você pega o seu peixe e compra o seu peixe, vai para o segundo andar, então ali eles vão fazer, de acordo com o seu gosto, aquilo que você deseja então para a sua alimentação. Então você vai também usufruir desse benefício aqui dentro no centro de Niterói. Então, além disto, que é o setor financeiro. Então, o setor financeiro também é muito importante dentro de Niterói, no centro de Niterói, como dentro dos bairros deste município, principalmente nos bairros maiores, como, por exemplo, o bairro do Fonseca, que nós temos 5 bancos, sendo 2 públicos, que é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e 3 particulares. E há, então, uma gama muito grande de outros bancos aqui no centro, com bancos nacionais e bancos estrangeiros, e também dentro do bairro de Caraí, do bairro de São Francisco, do bairro do Ingá. E, claro, em outros pequenos bairros também nós vamos encontrar alguns bancos. Então, estes são os dados que eu reputo como dos mais importantes no dia a dia, no cotidiano do nosso niteroense. No próximo prosseguimento da nossa fala, nós realizaremos, então, um trabalho mostrando para vocês os pontos turísticos de maior relevância dentro de Niterói. Se aqui vocês vindo, vocês então poderão alugar um carro, um táxi ou então de ônibus para conhecer não só os nossos bairros importantes que nós temos, mas também visitar os nossos pontos turísticos. Muito obrigado por esta oportunidade.